4.3.4 Benefícios da inteligência artificial na criação de propostas e pitches. Rapidez. Reduz o tempo necessário para elaborar documentos ou apresentações. Consistência. Garante que as informações estejam organizadas e formatadas de maneira objetiva e profissional. Flexibilidade. Permite personalizar conteúdos de acordo com o público e o objetivo. 4.3.5. Exercício prático. Objetivo. Criar uma proposta de negócio e uma apresentação de pitch com base em dados fornecidos. Tarefa. 1. Cenário. Você é responsável por criar uma proposta de negócio para um serviço de consultoria em marketing digital. Inclua sessões como introdução, benefícios, custo e cronograma. Dados fornecidos. Serviço. Consultoria em marketing digital. Benefícios. Aumento de 25% no alcance digital em 6 meses. Custo. R$ 15 mil. Cronograma. 3 meses para a implementação. 2. Instruções para a apresentação. Gere um pitch com até 5 slides. Estrutura sugerida. Slide 1. Título e apresentação do serviço. Slide 2. Problema e solução. Slide 3. Benefícios e diferenciais. Slide 4. Investimento e cronograma. Slide 5. Contato e chamada para a ação. 3. Ferramentas sugeridas. Use ChatGPT para redigir o texto e ferramentas como Beautiful.ai ou Copilot para criar os slides. 4. Entrega final. Uma proposta detalhada em formato de documento. Um pitch visual com slides. 4.3.6. Reflexão. 1. Como a IA contribuiu para a agilidade e qualidade na criação da proposta e do pitch? 2. Quais melhorias você faria no layout ou no conteúdo? 3. Quais outras aplicações você enxerga para essa abordagem em seu campo de atuação? Próximo passo. Com as habilidades de criação de propostas e pitches, você está pronto ou pronta para explorar como a IA pode ser utilizada em outras áreas de automação estratégica. No próximo módulo, abordaremos novas possibilidades de aplicação.